A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje inspirados no texto do Evangelho de João, no seu capítulo 6, João 6, todo o capítulo, tá bem? Eu quero convidar você que desejar. Nós, aqui na igreja em Entre Folhas, estamos começando hoje. Fizemos o primeiro dia e vamos fazer 40 dias de oração e jejum pelo avivamento da igreja no Brasil, pela libertação das pessoas, de tudo aquilo que as aprisiona. Espiritualmente, emocionalmente, materialmente. Ou seja, uma grande intervenção de Deus, uma grande ação de Deus. E estamos estabelecendo o período da tarde. Quem conseguir, não tiver nenhum problema físico, nenhuma dificuldade, já alerta os diabéticos, que não devem fazer nada, nada, nada. Como sacrifício de tolo, diabético sempre tem que estar com seu uma balinha, o seu, né, açucarzinho, pelo caso de necessidade, e outras pessoas com outras necessidades também. O que importa para Deus, segundo Isaías 58, não é abstenção de alimento. Quero que você tenha claro isso. O que importa para Deus é um coração quebrantado. E ele até diz nesse texto que para ele essa abstenção não vale nada. O que importa é o acolhimento dos pobres e das viúvas, dos órfãos, dos pobres, das viúvas. E quando o texto fala isso, é claro que isso nos dá um parâmetro, mas você não pode ficar com um texto isolado para fazer uma fundamentação numa área. Então, isoladamente, bastaria isso como jejum, mas nós sabemos que depois há outros textos que falam sobre Jesus dizendo que uma casta de demônios só pode sair com jejum e oração. Jesus, maior que Isaías, né? Então, vamos lá, voltando à ideia principal, o que importa para Deus é o seu quebrantamento, não é abstenção de alimento. Deus não está preocupado que esse momento seja um momento de dieta, nem de regime. É um momento de quebrantamento, de separação para ele. Agora, se você puder, tiver condição física para isso, se isso não for comprometer você, não for atrapalhar na sua atividade estudantil ou no seu trabalho, então procure separar o período da tarde, da meio-dia às 6, como um período de menor alimentação possível, ficando mais com água, coisas leves. Se precisar, para oferecer como oferta agradável ao Senhor, dizendo: Senhor, estou te oferecendo o melhor nesse momento que posso, para que o Senhor se agrade e gere em mim um grande avivamento e em todo o povo de Deus. Tá bem? Tá bem? Muito bem, vamos fazer a leitura de João e como a dinâmica que os irmãos e as irmãs já sabem. A multiplicação dos pães e peixes. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galiléia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia porque tinham visto sinais que ele realizava nos enfermos. Jesus está pronto, irmão, irmã, abro parêntese, para curar enfermos, hoje ainda. E Jesus subiu ao monte, fecha parêntese aí, voltando ao versículo 3. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Disse a Filipe. Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Olha o tamanho da multidão que estava ali reunida. Só para você saber, já segundo o rodapé da BKJA, Bíblia King James atualizada, denário é uma moeda romana de prata equivalente a um dia de trabalho braçal. Versículo 8. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Irmãos, quando o texto diz homens, irmãs, é bom você lembrar que já desde o Antigo Testamento era um costume judaico contar apenas os homens. Estamos falando de uma sociedade patriarcal, portanto, machista, de 2.000 e tantos anos atrás, né? 2.000 anos atrás, então, não é de se admirar. Mas quando o texto fala que há quase 5.000 homens, você pode imaginar ainda o número de mulheres e o número de crianças pequenas de colo, que também não se contavam. Geralmente se contavam homens, jovens para cima, né, de 20 anos para cima. Era assim na tradição do Antigo Testamento, que até o Novo ainda se preservou isso. Então, nós estamos falando aí de, no mínimo, 10 mil pessoas, né, isso sem contar os bebezinhos, de colo, coisa parecida. Tá bem? Versículo 11. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. O Novo Testamento grego, Septuaginta, para aqueles que já estão mais adiantados, né? O texto foi escrito em aramaico, hebraico e grego. Aramaico e hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Mas mesmo o Antigo Testamento depois foi traduzido do aramaico e do hebraico para o grego. E essa tradução grega tem um nome. Ela se chama Septuaginta. Tá bom? Então, a Septuaginta omite a expressão entre os discípulos e para os, o que não altera para nós, né? Quando o texto diz repartiu entre os discípulos, não altera o sentido ali, até da chamada que Jesus vai fazer, né? Mas dá a ideia de que a partilha já foi com eles e com todos, de uma vez só, não como um momento separado, né? Mas isso na Septuaginta. No texto original, ainda há essa essa menção, tá bem? No primeiro texto original ainda há essa menção. De qualquer maneira, os pães foram repartidos por todos ali, os discípulos também. Os peixes foram repartidos também. Versículo 12. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha só, todo mundo comeu e ainda houve sobra. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A primeira afirmação de destaque que eu faço nesse trecho do versículo 1 ao 14, que nós chamamos de perícope, tá bem? Esses trechos que depois tem um intervalo com a entrada de um novo assunto, ou logo depois deles, né? Mesmo que no texto original não tivesse um intervalo, mas nós colocamos isso nas traduções, o final de um assunto e o começo de outro, entre o final de um assunto e o começo de outro, está aí o que nós chamamos de perícope, tá bem? Um trecho, um pedaço que trabalha um tema, geralmente. O primeiro destaque que eu faço para você é que o nosso Deus, ainda hoje, bem diretamente, que não estamos na conclusão, né? Continua pronto a multiplicar na nossa vida a partir de 5 pães e 2 peixes. Claro que você já somou e viu que estamos falando do número 7. Ele está pronto a repartir. E ainda vão sobrar bênçãos. Deus vai nos abençoar e ainda vão sobrar bênçãos, vão sobrar daquilo que Deus operou em nós, ainda vai sobrar bênção para outras vidas. E aqui é legal também observar que Deus faz o milagre, e ele não faz o milagre a partir de alguma ideia que é bíblica, mas geralmente mal explorada e explorada de modo a enganar o povo mesmo, hoje em dia. A ideia sacrificial, quanto maior for a sua oferta, o seu sacrifício, maior então será a bênção que você vai conseguir. Veja bem, o texto diz que o rapaz tinha 5 pães. Para uma multidão isso não era nada. E tinha 2 peixes pequenininhos. 5 mais 2 são 7. Isso forma, na Kabbalah, na tradição oral judaica, registrada ali no Talmud, né? Isso expressa um número perfeito, né? Então, Jesus tinha na sua mão o suficiente para realizar uma obra perfeita. E o que ele tinha na sua mão? O poder. E esse poder está representado pelo 7. O 7 dos 5 pães e 2 peixes significa: Deus tem o poder perfeito para multiplicar os pães e os peixes na vida de todos nós. Ele pode operar uma obra e impossível, matematicamente falando, de alimentar uma multidão com uma pequena porção. Ele pode fazer isso na sua vida, multiplicar pães e peixes na sua vida, poderosamente, como uma obra perfeita dele. E ele vai multiplicar, se você crer, ele vai multiplicar pães e peixes. Aleluia! Ele pode multiplicar na nossa família, não descreia disso. Ele vai multiplicar pães e peixes na sua vida e na sua família. Ele pode multiplicar na nossa igreja local. Pastor, eu tenho sentido a igreja um pouco desanimada aqui no sul, ou aqui no centro-oeste, ou no sudeste mesmo. Eu tenho sentido um pouco de desânimo. Eu quero dizer que Jesus tem poder suficiente a partir de pouco, de pouco, de pouco. Se houver aí 5 homens e 2 mulheres, ou 5 mulheres e 2 homens, ou não importa se foram 7 homens ou 7 mulheres, se houver aí 7 pessoas remanescentes do Senhor que se dobrarem diante de Deus e orarem e jejuarem e se quebrantarem, o povo que se chama pelo nome dele, ah, o Senhor está pronto a multiplicar e fazer uma obra perfeita na igreja, e você vai ver uma obra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira grande mensagem do capítulo de João. Deus pode fazer um milagre multiplicador. Que isso atinja a sua família, sua igreja local, sua denominação, a igreja de Jesus Cristo como um todo, em todo o mundo. E lembre desse 5 pães e 2 peixes como um número perfeito. Como perfeito é Deus, então é o poder de Deus. Esses 5 pães e 2 peixes foi a exata representação do que se precisava para narrar. Uma obra perfeita foi feita. Uma obra perfeita, desculpem a finalização aí. Das duas palavras parecidas, né? Uma obra maravilhosa, impossível, perfeita, foi realizada por Jesus, porque ele pode realizar a partir de pouco. Se houver no seu coração 7 itens remanescentes da fé em Jesus, 7 porções remanescentes da fé em Jesus. Se houver em você a crença de que ele é o Deus perfeito, feito homem perfeito, e que ele pode multiplicar para alimentar uma multidão, isso se dará, se você crê. Se você não crê, aí ele quer fazer a obra em quem crê. Tá bem? Ele faz obra quando ele quiser e como ele quiser, ele é soberano. Mas ele gosta de fazer a obra para aqueles que já creem. Ou então como um testemunho, como um sinal. Os judeus precisavam muito de sinais. E hoje nós não somos diferentes dos judeus nisso. Os sinais ajudam muito. Porque há um pequeno grupo, por exemplo, no Brasil, o Brasil não é um país de gente motivada pela escolaridade, não é um país de leitura, não é um país, desde o início da fundação do Brasil, não é um país que se criou a partir da formação intelectual, nada disso. Nós temos um povo muito carente do ponto de vista do conhecimento. Agora, preste atenção. Um povo desse precisa então de sinais, porque não vai entender conceitos se não vê os sinais. E Deus está pronto a realizar, e está realizando todos os dias milagres ao nosso redor, e vai realizar muito mais ainda, para que você veja o sinal e aí você possa crer e se abra para depois entender o ensinamento bíblico. Tá bem? Aleluia. Vamos para a segunda parte? Que o Senhor realize os sinais, que as pessoas possam crer e que Ele é o Messias, e a partir daí haja uma transformação na vida de muita gente. Milhares de pessoas. Jesus caminha sobre o mar. Versículo 15. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Não sei se você lembra desse texto. Eles viram que ele era profeta, que ele era poderoso, já entenderam que ele era o Messias. Nós vamos levar o homem e nós vamos consagrá-lo como rei agora. Jesus percebeu isso e saiu rapidamente, sozinho, para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, que é mais ou menos entre 5 e 6 quilômetros, tá bom? Isso é relativo a mais ou menos 5 a 6 quilômetros. Quando eles haviam remado 5 a 6 quilômetros, eles viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Quero fazer um segundo destaque aqui, com uma observação que muitos de vocês, acho que quase a totalidade, já sabe. Mas talvez alguns na fé, jovens na fé, começando agora na carreira cristã, ainda não tenham sido informados. Na época de Jesus, há 2.000 anos atrás, a comunidade judaica, e não só a judaica, outros povos ali próximos da Mesopotâmia também, e ali no Oriente Médio, né, na Ásia Menor, há vários relatos de que os povos, a arqueologia mostra isso para nós e a teologia explica, né? Então, que os povos, muitos povos, por não dominarem ainda o fundo dos oceanos, dos mares, não terem uma grande ciência sobre isso ainda, os povos imaginavam, acreditavam que o mar escondia monstros marinhos, e esses monstros marinhos poderiam se levantar e até engolir o pescador, engolir um barco de pescadores. Bom, havia um medo com relação ao mar. O mar é um local misterioso. Ninguém sabe direito o que que há lá dentro do oceano, lá no fundo do oceano. Quando o texto mostra, do versículo 15 ao versículo 21, que Jesus caminha sobre o mar, para os discípulos há uma ministração poderosa, e eu quero que essa ministração poderosa possa ir para a tua vida agora, para a minha vida e para a tua vida. Eles consideravam então esse lugar como um lugar inóspito, um lugar perigoso, um lugar onde você poderia encontrar monstros. Lembra do Apocalipse? Isso 70 anos depois. Jesus aqui considerando entre o ano 30 e 33, só hipoteticamente, porque há uma variação aqui na contagem, né? Pode ser de 30 a 35, há 5 anos para cá, 5 anos para lá, nessa harmonização que foi feita da contagem dos anos históricos entre o passado, antes de Jesus, e a era comum, a era cristã que vem depois de Jesus. Quando Jesus caminha sobre o mar, ele está fazendo uma mensagem viva, é um outro sinal. Ele está dizendo: olha, eu caminho por cima do monstro marinho, eu caminho por cima do lugar que pode abrigar monstros, eu estou pronto a vencer qualquer monstro marinho, eu estou pronto a vencer qualquer coisa que surja do mar, qualquer tempestade no mar, qualquer vento muito forte do mar, eu sou maior do que o mar. Assim como Jesus se afirmou o Senhor do sábado, aqui nesse texto, embora não haja um versículo que diga isso, eu sou o Senhor do mar, embora ele o seja, porque ele também o criou, mas é como se ele estivesse declarando isso: eu sou o Senhor do mar, e não tem besta que emerge do mar, como no Apocalipse lá em 96, quando foi escrito por João, nem agora, por volta do ano 30 aí, a 36, 35, nem em qualquer outro momento desse século, e nem nos séculos anteriores. Ninguém podia ter dito isso como ele disse. Só na mitologia dos gregos, alguns deuses, mas sempre marcados por elementos que não são idênticos aos de Jesus, não são marcados pela humanidade, não são marcados pela caracterização de alguém plenamente ser humano. E esse plenamente ser humano, Messias, nosso Messias, o Messias de Israel, que vai ser o Messias dos gentios, diz assim: olha, para mim não tem inimigo, não tem monstro marinho, não tem besta, não tem vento forte, não tem tempestade, não tem nada que possa me causar medo, eu vou caminhando sobre as águas. Aleluia! Eu digo agora para você, meu irmão, minha irmã, às vezes nós estamos amedrontados na vida. E esse amedrontamento tem causas as mais diversas. Há muitos monstros que nos apavoram. Se eu fosse falar de monstros aqui, eu precisaria gastar dias com vocês. Na sociedade contemporânea, eu precisaria escrever um livro extenso, mas muito extenso, de todo tipo de monstro que nos assola, de tudo aquilo que nós tememos, não do mar. Nós já não tememos mais o mar, nós já andamos de submarino, e blá, pelos oceanos, andamos de navio, andamos de barco. Nossa questão já não é mais com os oceanos, né? Há faculdades e faculdades que estudam os oceanos, então não é esse problema para nós, mas nós somos cercados ainda por uma série de coisas que consideramos como monstros que emergem da história. Há coisas que nós consideramos como bestas que emergem da história. Há coisas que nós consideramos como tempestades, como vento forte, e parece que essas coisas, esses fantasmas, como eles olharam para Jesus e achavam que era um fantasma que apareceu também, essa era uma outra possibilidade, né, que o texto mostra. Às vezes nós olhamos e vemos: olha, eu estou cercado por uma situação monstruosa, eu estou cercado por uma situação bestial, eu estou cercado por uma situação fantasmagórica, eu estou cercado por uma situação de ventania, eu estou cercado por uma situação que pode me fazer naufragar na vida, eu não vou conseguir, eu estou vendo um fantasma se aproximando de mim. E Jesus está dizendo para você: filho, filha, se acalme, sou eu. Jesus nos tranquiliza hoje dizendo assim: sou eu, filho, não temais. Eu vejo o Espírito Santo falando para você hoje: filha, filho, minha querida discípula, meu querido discípulo, sou eu, não temais. Então eu quero dizer para você, liberar sobre você, nesse primeiro dia até que a nossa igreja está convocando vocês, a toda a igreja, para esse momento de avivamento e libertação pessoal, eclesial, comunitária, familiar, nacional, mundial. Que nós descansemos no Senhor. Fiquemos tranquilos no Senhor. Porque se você está tendo uma visão de que daqui a 5, 6 quilômetros da sua vida, ou seja, daqui a algum tempo, você está prestes a naufragar, depois de ter saído do lugar seguro, você entrou por uma determinada situação e agora tendo remado 5, 6 quilômetros, você pode naufragar, ou se você está com medo de que daqui a 5 ou 6 tempos, 6 meses, 6 anos, 5 ou 6 anos, coisas fantasmagóricas possam vim contra a sua vida, e é claro que eu estou fazendo uma alusão, isso até aquele que se converteu ontem pode entender. É claro que nós não estamos falando de fantasma realmente. Estamos falando dos fantasmas que nos assolam a alma. Fantasmas, medos de fantasmas que nos assolam conscientemente, coisas concretas, palpáveis, sensíveis, e coisas que nos afetam inconscientemente. Aí estão os maiores fantasmas. Aqui nós não podemos deixar nem negligenciar o estudo do judeu. Há três grandes judeus, né, que são pilares da história do conhecimento no século XIX e XX. Marx, por causa da teoria política dele, que vai dar origem ao comunismo, ao socialismo, e que pode estar representando para você, eu vejo muita gente apavorada. Um fantasma que vai vir. Não vai não, querido. Não vai não. Não vai não. Sou eu, Jesus, não tem mais. Jesus vai vir. Ele vai colocar ordem na casa. Está tudo sob controle, meu irmão. Tem um outro judeu que é Albert Einstein, que vai revolucionar a física. E tem um outro judeu que eu quero destacar agora, que é Freud. E esse, e depois aqueles que seguem a escola da psicanálise, como Jung, como Adler, e depois outros também, não diretamente na psicanálise, mas na psicoterapia, com outras escolas, vão trabalhar esses fantasmas que nos assolam. O fato que nós não podemos negar, ninguém pode negar, é que por uma situação real de análise de conjuntura que você faz, uma análise sociocultural, uma análise econômica, uma análise política, uma análise social, uma análise ideológica, você muitas vezes olha e fala assim: olha, o barco vai virar, não tem jeito. O barco vai virar. E o pior, eu já estou até vendo um fantasma. Sabe o que diz o versículo 20 desse texto? Filho, filha, sou eu. Não temais. A direção que o Espírito Santo me coloca hoje é diferente da de ontem. Ele está me dando uma liberdade assim para ministrar com mais, sabe? Face a face com você. Eu quero em nome de Jesus que você receba isso. Cristo vem andando sobre as águas, ele tem poder maior do que qualquer outro poder. Qualquer outro poder que você conheça e reconheça, e qualquer outro poder que você ainda não conhece, nem reconhece, mas que de alguma maneira está latente em você, está presente em você, até de forma meio obscura, escondida. A gente fala que é subjacente e está latejando em você. E está dizendo medo, medo, medo, insegurança. E hoje o Senhor me manda dizer a vocês: não temais, porque eu sou eu. Aquele que anda sobre o mar, eu sou o Senhor do mar. E como o mar representa, na Bíblia, na linguagem profética, o mar representa as nações também. Representa a história. Se você quiser uma forma mais clara. Tá bem? Então não há nada na história que ele não possa pisar, ele não possa andar sobre, em cima. E por isso ele está dizendo para você: fique tranquila, que nada vai acontecer sem que eu permita. E se eu permitir, ainda permito para o bem daqueles que me amam e andam segundo seus propósitos. E, pastor, mas e aqueles que não aceitaram, aqueles que não... Bom, o Senhor vai permitir tratamentos históricos. E aqueles que, diante do tratamento, aceitarem a Ele que cura, que multiplica o alimento, que multiplica o poder andando sobre as águas, esses serão abençoados. Quem não crê já está em estado de condenação. Já anda em estado de condenação. Aí não é Deus que está condenando. É a própria pessoa que quer se afogar sozinha. O terceiro trecho, ou agora você já vai gravando, né? O novato. Eu peço licença e perdão aos pastores que conhecem bastante. Os missionários, os teólogos, nós estamos falando para muitos pastores de muitas denominações. Obrigado pela atenção. Mas entendam que eu também vou recebendo nomes de pessoas que não sei se têm 6 meses na fé. Então a gente procura esclarecendo o máximo que dá, o máximo que é possível. O terceiro trecho, a terceira perícope, vai a partir do versículo 22. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram ali que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Eles queriam, irmãos e irmãs, parêntese, eles queriam de todo modo estar perto dele e, se possível, levá-lo para Jerusalém, para proclamá-lo rei. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Aqui a palavra selo, abra parêntese, selar, é spragizem em grego. Então o Pai abençoa o Filho com o seu Espírito, a Trindade em plena ação na pessoa de Jesus. Aqui há uma manifestação da obra trinitária, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse selo, esse selar. E Deus está falando assim com eles, né? Jesus está falando assim com eles, olha, não venham só atrás de comida, não venham só atrás de mim, ou até para me proclamar, porque eu vou conceder a vocês o imediato saciar da sua fome e sede. Não. Porque vocês não estão vindo aqui só pelos sinais. Vocês estão vindo aqui pelo alimento que eu concedi a vocês. Olhem para outro tipo de alimento. O alimento que o Filho do Homem dá. O alimento que o Pai colocou com o seu selo, ou seja, o Espírito Santo, o alimento do Espírito Santo. Venham atrás de mim por causa do alimento que eu dou em todos os sentidos. Venham por causa da presença de Deus. Venham por causa do poder de Deus, sim. Mas não venham só me usar como um provedor de pão e peixe. Irmãos, isso é muito sério, porque no quarto século da igreja, os cristãos foram bem 3 séculos, 3 séculos e meio, como coletividade. A partir do quarto século, surge uma coisa chamada cristianismo, ou cristandade, tá bem? E essa cristandade, esse cristianismo, começou a ganhar o favor do Império Romano. Até que houve o verdadeiro casamento com o Império Romano. Isso está lá profetizado em Daniel. E os cristãos começaram a ganhar de presente templos, poder para fazer templos, dinheiro para fazer templo. Os sacerdotes começaram a ser remunerados como nunca tinham sido, cessou a perseguição, até que o Império Romano mesmo se extingue e o que sobra do Império Romano é o Sacro Império Romano, que é a Igreja Cristã, na verdade, ainda trazendo consigo elementos, elementos do Império Romano, por exemplo, na questão ideológica, na questão teológica também, no que diz respeito a muitos deuses. Só que em vez de chamar de deuses, nós somos atribuindo aos mártires da fé a condição de santos intercessores. Mas tudo isso começa, para a gente não adentrar muito nessa questão agora, porque demandaria também muito tempo, tudo isso começa, irmãos, com o fato deles conseguirem autorização agora, sair da ilegalidade e conseguir a legalidade e conseguir benefícios também. Ou seja, ganharam a comida, ganharam o pão e os peixes. Ganharam mais do que isso, né? O poder. E Jesus está falando, venham atrás de mim, pelo meu poder, pelo poder do Pai, pelo poder que eu tenho, pelo poder do Espírito, pelo que nós podemos realizar em vocês e através de vocês. Sou obrigado a responder, porque não sei se alguém novo ouviu alguma coisa lá no blog sobre esse assunto. Pastor, e tem algum pecado de que eu prospere, eu seja abençoado, eu consiga estudar muito, trabalhar muito e me dar bem na vida? Pelo contrário, meu irmão. Pelo contrário, minha irmã. Não há pecado Isso é fruto do seu estudo, é fruto do seu trabalho. Agora, você só não pode, e é fruto até da sua comunhão com Deus. Não tenho dúvida, em muitos casos, que foram portas que Deus foi abrindo também. Só que você não pode colocar isso em primeiro lugar na sua vida. O Filho de Deus, o Messias, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo não podem ser colocados em segundo lugar, em terceiro, em quarto, em quinto, ou então se tornarem instrumentos na sua oração, na sua prece, só para você conseguir mais êxito, mais sucesso, mais prosperidade. Tá bem? Então não há mal em si, mas há um perigo de que você transforme Deus num instrumento de provisão para a tua vida. E ainda mais, quero dizer que a porta estreita, ela fica muito estreita para aqueles que são ricos. Então, se você está indo muito bem, não vai jogar tudo fora, não é isso. Mas invista na solidariedade, no apoio, no acolhimento de pessoas, invista em seres humanos, invista em missionários, invista na natureza aí, com organismos que vão cuidar da manutenção do planeta, ou seja, saiba usar bem aquilo que Deus pôs na sua mão. Tá bom? Então está explicado isso. Não há mal em si, mas há um perigo grande de você transformar Deus num instrumento de busca de prosperidade e já não buscá-lo mais pelo que ele é, mas pelo que ele pode te conceder e acabar perdendo a comunhão daqueles que vão entrar pela porta estreita, porque você acabou ficando próspero demais e agora vai pela porta, quer entrar pela porta larga, e a porta larga conduz à perdição. Agora, não confundam, hein? Não é todo mundo que prospera economicamente ou do ponto de vista acadêmico, estudantil, às vezes não tem dinheiro, mas tem uma grande realização acadêmica, ou ministerial, ou na família, com os filhos, as filhas, que isso é algum problema. Não, Deus está pronto a nos abençoar, está pronto a andar sobre as águas com vocês, está pronto a multiplicar pães e peixes. O que ele não quer é que você perca a dimensão de comer o alimento que vem do Pai do céu. O alimento que o Filho do Homem, Jesus, nos dá. Alimento que ele selou com a presença do Espírito Santo, que eu disse que é o termo grego. Tá bem? Ainda nessa perícope. Então, eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar a obra de Deus? As obras de Deus, melhor dizendo, está no plural. Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Perdão, vou repetir. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha o que é a obra de Deus, meu irmão. A obra de Deus é crer em Jesus. Esse é o princípio da obra de Deus. E se fazer como Jesus, né? Buscar o fortalecimento do homem interior, como diz Efésios 3, e em Efésios 4, buscar a estatura de varão perfeito, a estatura de Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. Por esse motivo desafiaram: que sinal poderás realizar para que vejamos e creiamos em ti? Então, agora, aquela convicção do primeiro momento, após a multiplicação do pão e do peixe, já começou a oscilar, né? Aqueles que dependem do sinal O sinal tem que acontecer toda hora e tem que favorecer essa pessoa. Se não favorece, então ele já começa a questionar. Eles perguntaram: que sinal poderás realizar? Perguntaram para Jesus: para que vejamos e cremos em ti, que obras farás? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Maná, pão do céu. Está lá na Torá, na lei de Moisés. Êxodo 16, 4, Neemias 9, 15, Salmo 78, 24 e 25. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia! Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus fez um paralelo. Assim como o maná descia do céu e alimentava Israel no deserto, ele está colocando esse pão que descia, esse maná, como uma metáfora da sua própria vinda. Porque Jesus é aquele que veio do céu e deu vida ao mundo, e não só para a comunidade de Israel, deu vida para o mundo inteiro, porque ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Aqui a ideia de excluir é lançar fora, rejeitar. E o Senhor Jesus nos deixa esse ensinamento. Pastores, líderes, irmãos, irmãs, olha a visão missiológica, olha a visão missionária de Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Eu vou rejeitar. Nós temos que agir assim. Aqueles que vierem a nós, de maneira nenhuma nós temos que excluir, ou lançar fora, ou rejeitar. Amém? Não rejeite a ninguém. Versículo 38. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Aqui é um versículo escatológico. Último dia, últimas coisas, últimos eventos. Todo que crê em Jesus recebe um selo, o selo da redenção eterna. Qual selo é esse, pastor? O Espírito Santo. E por isso ele vai poder entrar no céu. Ele creu e recebeu o selo do Senhor. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Efésios 1, versículo 13. Efésios 4, 30. E aqui a orientação do Senhor é maravilhosa, né? Que não percamos nenhum. De fato, essa é a vontade daquele que me enviou: que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, nós temos que pensar, cada um na sua igreja local, pense dessa maneira: não devemos perder ninguém. O Pai não quer perder ninguém que venha a Ele, Jesus não quer perder ninguém, o Filho não quer perder ninguém, Ele veio para não perder ninguém. O Espírito Santo não quer perder ninguém. Nós nos aproximamos de Deus na medida em que a nossa postura pastoral, missionária, é a de não perder ninguém. Eu orava com a minha esposa no final da tarde, para fechar o primeiro dia da consagração aqui da nossa igreja. E eu dizia: olha, tem algumas pessoas, eu não vou mencionar para vocês, né, porque os irmãos estão ouvindo, que eles acham que eu vou desistir deles. E eles acham que ela vai desistir, eles acham que o pastor Sebastião Jessé vai desistir. Não vamos desistir de ninguém. Nós podemos mudar a estratégia. Por exemplo, agora nós vamos ficar 40 dias orando. Tem a estratégia da oração, a estratégia da visitação, a estratégia do ensino, a estratégia do cuidado, a estratégia da solidariedade. Bom, há muitas estratégias, mas a gente não quer perder ninguém. Porque assim é o Pai, assim é o Filho e assim é o poder do Espírito também. Aqui começamos uma penúltima perícope, no versículo 41 até o 59, tá bem? Os capítulos são longos em João, mas nós já estamos caminhando, esse é o penúltimo passo já. Hoje eu não farei uma palavra final pastoral, eu estou fazendo no meio do caminho, em meio ao caminho, melhor colocando aqui o português. Então, os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E comentavam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: eu desci do céu? Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhe: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Só Jesus, irmãos, para ficar claro. Só o Filho. Em verdade, vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então aqui, só Jesus e só o Espírito Santo, né? Que viram, que vem o Pai. Em verdade, vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Esse é o sentido da profissão de fé. Esse é o sentido do batismo. Batismo não é banho de piscina, nem banho de batistério, nem banho de água, de água corrente, ficam discutindo, água parada, mar, não é isso. Batismo é um sinal visível de que você crê nele. Crê em Jesus e tem a vida eterna. Crê que ele é o pão da vida. Quer ver? Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Aqui ele faz uma diferenciação, Jesus, entre o maná do deserto, que foi uma bênção para eles. Os alimentou durante os 40 anos de deserto. Aleluia, pelo maná naquele momento. Mas ainda não era um maná semelhante a Jesus. Jesus é um maná, o pão que desceu do céu, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, não morre, passou da morte para a vida. Aleluia. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Está aqui uma resposta para você. Comeu, creu em Jesus, não vai morrer. O físico, o pó, pode voltar para o pó, mas o espírito vai voltar para Deus, que o criou. E vai ele viver eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Opa! Aí ele começou a traduzir. esse ser o pão do céu, significar o maná do deserto e atrelar a esse significado de pão do céu a obra da cruz, a palavra da cruz, que tem que ser a mensagem da igreja. A mensagem da igreja tem que ser a mensagem da cruz. Eu prego a Cristo e esse crucificado, diz o apóstolo Paulo. O pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Lembram da Santa Ceia? A Santa Ceia, então, é isso. Jesus deu o corpo dele, deu a carne dele, deu a vida humana dele na cruz. E isso é o pão da nossa Santa Ceia. Houve, então, grande discussão entre os judeus. E esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu, em verdade, vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Ou seja, irmãos e irmãs, aquele maná servia para alimentar durante um dia, e o da sexta-feira servia para alimentar sexta e sábado, mas ele tinha essa possibilidade, a possibilidade de alimentar por um dia, e o da sexta-feira por 2 dias, mas nem se compara ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo, porque quem come e bebe do seu corpo e sangue tem a vida eterna, se comer e beber crendo que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele ressurgiu dos mortos. Então aqui nós voltamos para toda uma questão ligada à Santa Ceia. Pensei agora, só pensei, não senti nada de Deus não. Mas eu acho que vale a pena uma oficina mais adiante, se o Senhor assim desejar, falando só sobre Santa Ceia, porque há muito conteúdo aí, há muitas verdades que precisamos compartilhar, né? Bem, encerrando o penúltimo trecho, essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. E agora a última, muitos discípulos deixam a Jesus. Portanto, versículo 60, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os, isso vos escandaliza? Jesus que tinha dito, né, no grego, a expressão ego eimi, que evoca o nome de Deus, transliterado, Yahvé, e Jesus se repete 7 vezes, eu sou, o eu sou, é o próprio pão da vida. Agora se vê diante dos discípulos se escandalizando pela palavra. Assim como os irmãos hoje, irmãs, atenção, hein? Nossa, como os irmãos se escandalizam, né? Tudo escandaliza. Tudo escandaliza os irmãos. Jesus falava com uma prostituta, se tivesse um grupo de irmãos separado pela igreja para ir trabalhar na boca da prostituição, nossa, alguns iam olhar e falando, que isso, né? Gente cristã não se mistura com a prostituição. Se tivesse um grupo de irmãos para trabalhar com alcoólatras, mas lá nos bares, nossa, outros se escandalizariam com isso. Os irmãos se escandalizam muito fácil. Só não se escandalizam com o fato de não buscar imagem e semelhança de Jesus, eles não se escandalizam com o fato de não se comprometerem em crer em Jesus, em ser a sua imagem e semelhança, em fazer o que ele mandou, em fazer discípulos, de ir por toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Isso não escandaliza, mas se o culto estende um pouco mais, isso escandaliza. Tudo escandaliza. Então, irmãos e irmãs, eu estou tendo essa liberdade, essa possibilidade de falar com vocês. Parem para refletir e parem e mudem de postura. Além de ficar se escandalizando com o erro alheio, pode ser por uma ação missionária que não é nem erro, ou pode ser até pelo erro, pelo pecado de alguém. Pare de se escandalizar, vai lá e ame como Jesus. Senão, como é que a gente vai fazer obra missionária? Ah, mas se for da liderança, não pode. Você acha que os líderes, a começar de Pedro, Paulo, nunca pecaram? Não preciso dizer isso para você, você sabe a verdade. E com exceção de Jesus, todos os outros pecaram. E foram líderes da igreja. Então precisa parar com, né, com esse mimimi, com esse se escandalizar com tudo que acontece. Para fechar, então, irmãos, a nossa devocional de hoje. A palavra escandalizar, ofender aqui na King James, é derivada de um vocábulo grego, escandalizei, significa fazer tropeçar. Assim Cristo serviu de pedra de tropeço, Jesus, hein? Para Israel, como fora profetizado. Ele é pedra de tropeço. Como assim, pastor? É, porque quem nele crê, tem em Jesus a pedra de fundação da sua casa, o alicerce da sua casa espiritual. Quem não crê, tropeça na pedra. Ele é a pedra que causa o tropeço daquele que nele crê, que nele não crê. Quem não crê em Jesus, tropeça por não crer. E tropeça e vai perecer eternamente. Se não se arrepender e passar a crer em Jesus e tornar Jesus pedra de fundação, pedra de alicerce da sua casa espiritual. Então, como eu disse, eles passaram a dizer que dura essa palavra. E Jesus percebeu que isso escandalizava, versículo 62. O que acontecerá quando virdes? O que acontecerá, perdão? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender, subir ao céu, tá bem? Para o lugar onde estava antes. E ascender aqui significa voltar à fonte, voltar à origem. Diz respeito à ascensão de Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Que vocês vão sentir, hein? Quando vocês virem o Filho do Homem subindo ao céu, voltando à fonte, voltando à origem? Vão escandalizar também? Versículo 63: É o Espírito quem dá a vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e queriam e quem o iria trair. Sabia desde o princípio quem o iria trair. É uma resposta para quem pergunta às vezes e fica na dúvida. Está aqui, ó. Ele sabia desde o princípio quem iria trair, tá bom? E continuou. É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir após mim, ninguém pode vir a mim, dependendo da tradução, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Ou seja, seguir a Jesus, ir atrás de Jesus, se tornar discípulo de Jesus, é uma obra do Pai, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, do nosso pecado, nos convence ao arrependimento, nos convence ao fruto do arrependimento, nos convence da justiça, que declara você está absolvido, e nos convence do juízo de Deus. O Pai realiza essa obra juntamente com o Espírito Santo. Ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Aí Jesus confrontou os apóstolos, irmãos e irmãs. Os discípulos começaram a ir embora. Ele perguntou para os 12 mais íntimos, que iam ser chamados de apóstolos, né? Vocês também querem ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui é Senhor no grego, Kyrios, na Septuaginta, significando a autoridade e o poder de Deus. Tu tens as palavras de vida eterna, o Senhor tem autoridade e o poder de Deus. Para quem nós iremos? Se o Senhor é quem tem autoridade e o poder? Se o Senhor é quem caminha pelas águas, sobre as águas, se é o Senhor que multiplica os pães e os peixes para saciar a multidão e ainda sobra, se é o Senhor que deu a sua vida por nós e vai dar a sua vida por nós, para onde nós iremos? Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No grego da Septuaginta nós temos também: Tu és o Santo de Deus. Tá bem? A King James acompanha nesse caso o Textus Receptus, um dos principais textos para exegese, para pesquisa, tá? Dos textos originais, como está em Mateus capítulo 16, versículo 16. É um termo hebraico, aramaico, né? Então, que dá fundamentação para isso. Perdão, não, perdão, irmãos, cansado aqui na visão. Tu és o Santo de Deus. A King James acompanha nesse caso o Textus Receptus, como está em Mateus 16, 16. É isso. A outra referência é sobre um outro versículo que eu já vou mencionar. Para onde nós vamos? Só o Senhor tem todo o poder e autoridade. Só tu és o Santo de Deus. Só o Senhor tem tudo. Meu irmão, pare e pense agora. Nós estamos encerrando. Pare e pense nisso. Para onde nós vamos se o Senhor é o único que caminha sobre as águas? que multiplica os pães e os peixes. É o único que é o pão que desce do céu e dá vida eterna. Para onde nós vamos, irmãos? Não há outro lugar, não há outra pessoa. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu aos 12, todavia um dentre vós é o diabo. Agora a referência que eu estava fazendo. Diabo, em grego, diabolos, que significa difamador, caluniador ou falso acusador. Aqui é reprovável que Jesus tenha usado o termo hebraico grego, um servo, demônio de Satanás, Satã, adversário. Então, de tudo isso aqui, dessa referência do 16 da BKJA, faltou uma palavra. No diabolos. Eles não colocam aqui, mas diabolos também significa aquele que divide, aquele que separa, aquele que desagrega. Isso está na etimologia do termo, tá bem? Então, quando o texto diz, todavia dentre vós há um diabo, é isso. Há um difamador, há um caluniador, um falso acusador, né? São características do demônio, Satanás, o adversário, mas há um que desagrega, um que divide, um que separa. Atenção, porque quando vem uma obra para separar, para desagregar, para dividir o time, a igreja, a família, você mesmo, você contra você, se autopunindo, se autodestruindo, a sociedade, cuidado, porque quem faz isso, quem tem como característica fazer isso é o maligno. E para encerrar nossa ministração de hoje, falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Esse ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Muito bem. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria poder compartilhar com você essa devocional e deixar com você algumas proposições. Primeiro, o nosso Deus é o Deus que está interessado no dia de hoje, para nós, no tempo de agora, para nós, que Ele é eterno. Não está submetido a tempo presente, passado, futuro, não existe para ele. Mas para nós, ele está interessado hoje em multiplicar na sua vida os pães e os peixes. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus está pronto a caminhar sobre as águas em sua direção para acalmá-lo, tranquilizá-lo. Que nenhum poder da história, que emerge da história, ou seja, do mar, vai fazer mal a você. Porque você tem a vida eterna. Quer ver? Em terceiro lugar, Jesus diz que ele é o pão que desce do céu. Ou seja, quem está nele tem a vida eterna. Ele é o pão da vida. E quem não tem, quem não está nele, aí. Esse sim precisa ter medo, porque não tem a vida eterna. Em quarto lugar, finalizando, muita gente, quando a mensagem de Jesus é pregada mesmo, a palavra da cruz é pregada, palavra, Bíblia mesmo, com o texto, os originais, né, com as aplicações necessárias, muitos já não querem, querem Deus, querem Jesus, se for para algum benefício próprio, imediato. Mas já não querem se for para um comprometimento maior. Eu quero dizer a você, não desista, mas torne-se um discípulo de Jesus. torne-se um discípulo, não deixe a Jesus, vá com ele até o final da sua vida. Tome a sua cruz e siga-o, seja a imagem e semelhança dele e cumpra a vontade dele expressa na grande comissão e também outros textos da Bíblia. Que Deus os abençoe e que o Senhor vos fortaleça e que nós tenhamos um grande período agora de oração e jejum. E nesse período de oração e jejum, muitos principados e potestades possam cair por terra. E nós andemos com Jesus por sobre as águas, e andando com Jesus por sobre as águas, nós participemos do seu corpo e sangue, através da Santa Ceia, e permaneçamos no discipulado. Essas quatro proposições. Tá bem? Que Deus o abençoe poderosamente. Volto a repetir para você, porque precisamos. E depois que acabar a necessidade de suprimento, eu vou continuar desafiando você. Hoje nós ainda precisamos para suprimento. Não temos o necessário para o suprimento. Mas quando acabar, aí eu aviso para ser digno e honesto, transparente, e digo: a partir de agora estamos supridos e nós vamos utilizar para tal ação missionária, para tal obra missionária, em tal cidade, em tal lugar, tá bem? Aí nós vamos explicitar para você o que vamos fazer. Por exemplo, nesse sábado, nós vamos começar a trabalhar com um grupo que já atua com dependentes de droga. Então, nesse sábado, eu entro nesse projeto aqui na cidade e outros irmãos vão entrar também, imagino, com o passar do tempo. Então, aí nós vamos contando para você. Primeiro objetivo: suprimento dos missionários. Segundo, supriu. Aí, projetos missionários. Se você desejar, então participe conosco. Primeiro, ore. Quem não puder jejuar, ore. Separe esse tempo. Não vai deixar de prestar atenção na direção do carro, nem na hora do seu trabalho lá, né? Não vai deixar de prestar atenção, mas permaneça em oração nas horas em que for possível, nos momentos que for possível, da meio-dia até às 6 da tarde, vamos fazer um grande clamor ao Senhor. E você pode acrescentar motivos pessoais, motivos da sua igreja, fale com seu pastor e pastora. Então, ore. Segundo, participe. Irmãos, essa semana eu recebi mais números de telefones. Nós estamos inserindo e batendo, batendo, batendo, assim, metas de crescimento uma após a outra. Ótimo, mas é pouco. Temos que anunciar mais. Temos o mundo inteiro para anunciar. Então, continue nos enviando, ou se mobilizando para recomendar as pessoas para ligar para nós. Ou a abrir o blog, bloglogo7.blogspot.com. Participe mesmo. A pessoa vai encontrar muita devocional lá, muito material. E terceiro, além de orar e participar, eu dou para você o número do nosso Pix para suprimento. Essa é a verdade diante da Trindade excelsa. Suprimento. 247-190-158-16. Repito, 247-190-158-16. Se você também conseguir, além de ser um mantenedor fixo, falar conosco, dizer, né, que vai ser mantenedor com o valor que Deus propuser no seu coração, fixo, dia mais ou menos, entre o dia 5 e o dia 10, entre o dia 1º e o dia 5, entre o 10 e o 15, ou seja, se você conseguir, é bênção para o nosso planejamento. E segundo, se você conseguir mais um, trabalhe por mais um, por favor, para que nós possamos continuar anunciando o Evangelho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento devocional. Mais uma palavra ministrada que será ouvida agora diretamente pelo WhatsApp. Depois ficará registrada no blog, que também vai se juntar às ministrações de Joel que vem aí, com a missionária Vivian Lopes. Supra a tua filha também em todas as suas necessidades. Vai se juntar a sermões individuais, vamos dizer assim, não sermões de série ou série de liderança, que em breve a pastora também já vai trazer de volta com um texto lindo de Efésios que ela ministrou. Ou seja, nós vamos oferecendo cada vez mais da palavra, para que o teu povo possa se fortalecer no homem interior e alcançar a imagem e a semelhança do varão perfeito que é Jesus Cristo, a plenitude de Cristo e a plenitude do Pai e a plenitude do Espírito. Nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, o poder da oração, da intervenção do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra e assim permaneça. Hoje e eternamente. Amém, amém e amém.